sempre dançando conforme a música, seguindo o passo, lendo a cifra, tocando no compasso a mesma nota, o mesmo tom. E a tua lágrima, a fonte do meu dom, que secou quando acorda, não sua. Não sou eu.